Transamérica. A sua rádio onde você estiver. A partir de agora. A partir de agora. Você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente. Ouvir boa música em ótima companhia. No ar. Fronte. Com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz 104.5, transamericafoz.com.br. Hoje é sábado, dia 28 de novembro de 2015. Eu sou Guilherme Wojtkowski, peço sua companhia aqui até meio-dia com notícia, música, bate-papo, comentário do Jorge Pegoraro, a participação da Mulher do Gogle, a versão nacional. Hoje teremos também um tributo aos Paralamas do Sucesso, feito por artistas de outros países do continente, um material que foi lançado nesta semana por um ex-morador aqui de Foz do Iguaçu e que você confere no Fronte Transamérica. Nós vamos falar de assuntos sérios também, como o caso aí da questão do número de vereadores aqui na cidade. Interaja conosco, eu espero sua participação pelo WhatsApp 88282828, Facebook Transamérica Foz, Twitter @ Transamérica Foz, 3028-2828 é o telefone aqui da Transamérica e daqui a pouquinho tem sorteio, já eu anuncio os detalhes, porque nós vamos agora para nossa linha de frente. Linha de frente. E a Secretaria Municipal da Saúde requisitou nesta semana a administração do Hospital Municipal Padre Germano Lau, que até então é a cargo da Fundação Municipal de Saúde. A gestão do principal hospital público da região será feita por uma comissão presidida pelo secretário Gilbert Trindade pelos próximos 6 meses, como forma de organizar as finanças e evitar a paralisação no atendimento aos moradores de Foz do Iguaçu e municípios da área abrangida pela Nona Regional de Saúde aqui no extremo oeste do Paraná. Foi solicitada também a declaração de estado de emergência na saúde local, com o governo do estado comprometendo-se a repassar recursos para o custeio dos serviços executados no hospital. Nos bastidores, uma das saídas analisadas é a regionalização do Hospital Municipal Iguaçuense, que passaria a receber recursos diretamente da Secretaria de Estado da Saúde. Fronte é notícia. Queda na população, desta vez de verdade, não por erro de cálculo na estimativa. Foz do Iguaçu pode perder até 7% de seus moradores entre os anos de 2016 e 2030, conforme projeção populacional realizada pelo IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, com base nas cifras coletadas pelo IBGE. Atualmente, a cidade conta com 263.700 habitantes, cifra que deve começar a diminuir, segundo o IPARDES, já a partir do próximo ano. Entre os anos 2000 e 2010, o IBGE calculou a população de Foz do Iguaçu em 325 mil moradores, uma cifra que demonstrou estar errada em função de equívoco na variável utilizada para a projeção. Na ocasião da nova contagem, o Instituto admitiu o erro, mas a suposta perda de 80 mil habitantes continua sendo usada até hoje como argumento de grupos políticos contra a gestão do prefeito da época. Fronte é notícia. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Paraná, deflagrou nesta semana a Operação Gaia, com o objetivo de apurar suspeitas de corrupção na atuação de fiscais do Instituto Ambiental do Paraná, que estariam cobrando para expedição de licença. Dois dos suspeitos estão lotados na sede do IAP aqui em Foz, mas atuam na cidade de Matelândia, vizinha ao Parque Nacional do Iguaçu. Na Terra das Cataratas foram apreendidos computadores e documentos. As investigações, que ocorrem de forma conjunta com a Polícia Civil, continuam. Fronte é polêmica. E perguntar não ofende, esta pergunta já foi feita inclusive na semana passada aqui na Transamérica pelo Jorge Pegoraro. A Comissão de Ética da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu existe? Ela funciona? Tem reuniões regulares? Dá publicidade dos seus atos? Porque somente nas últimas semanas nós tivemos alguns casos no mínimo questionáveis, como o vereador Paulo Rocha afirmando em alto e bom tom que os vereadores que formam a base governista indicaram cargos comissionados na prefeitura, o vereador Mogênio convidando numa rádio do Paraguai os amigos brasileiros residentes no país vizinho para que venham se cadastrar ou recadastrar como eleitores aqui em Foz do Iguaçu. E essa última agora, do vereador Gilto Vitorassi batendo boca com manifestantes, e não é a primeira vez, né, e chamando uma professora de burra. Não que essas questões relacionadas à conduta dos vereadores estejam entre as prioritárias em meio a tantas outras situações, mas nunca é demais lembrar, né, que os 15 vereadores que estão lá têm duas funções básicas: legislar, fazer leis, e fiscalizar as ações do Poder Executivo, a gestão do prefeito. Agora, pensa um pouquinho comigo, dos 15 que estão lá hoje, Quantos mesmo vocês acham que têm capacidade técnica ou vontade de cumprir com essas duas funções, especialmente a função de fiscalizar a gestão do prefeito? Pois é, claro que se alguns incapazes foram eleitos, isso não é só culpa deles, né? Sinal de que receberam votos, ou seja, vontade do povo. Mas será que já não passou da hora do povo abrir os olhos e não votar só por votar? Votar em qualquer um, votar então pensando em favor? Pois é, se você, né? Vamos falar individualmente de cada um. Se você continuar votando errado, não adianta nem ter 50 vereadores lá dentro, que nenhum vai realmente representar os interesses do povo. Terça-feira acontece agora a votação e segunda discussão do projeto, que aumenta de 15 para 19 o número de vereadores. Nas redes sociais circulam mensagens de que vereadores estariam se articulando para lotar o plenário da Câmara com moradores da invasão do Bubas e da Vila União, que teriam até ônibus de graça para ir até lá, para que possam manifestar seu suposto apoio ao projeto que aumenta o número de supostos representantes do povo na Câmara. Bom, se você é contra esse aumento, portanto, não durma no ponto. A sessão está marcada para as 4 da tarde de terça-feira. Você chegue mais cedo, marque presença e expresse pacificamente, claro, a vontade da maioria da população iguaçuense, que é contrária àquilo que os teoricamente representantes do povo estão pretendendo. Mas eu vou parar por aqui no comentário, porque no front quem comenta é o Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme. Gostaria inicialmente de parabenizar o Portal H2 Foz e a direção da Rádio Transamérica pela brilhante iniciativa de realizar em conjunto uma série de reportagens sobre a ponte Tancredo Neves, batizada também como Ponte da Fraternidade, a qual faz a ligação rodoviária entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu, na Argentina, e que completa 30 anos. Todo o material produzido está sendo disponibilizado ao público durante esta semana, especialmente via web e pelas ondas do rádio, neste programa Front e no Histórias e Memórias. Quem não lembra, principalmente aqueles moradores mais antigos de Foz vão lembrar, da travessia fluvial, seja em pequenas embarcações transportando pessoas ou em balsas levando carros, ônibus e caminhões. Por ali se comprava e vendia de tudo: alho, farinha, vinho, azeitonas e roupas. Um importante comércio formiguinha que sustentou por um longo período centenas de famílias das duas cidades vizinhas banhadas pelo mesmo rio, o Iguaçu. O sentimento de saudades daqueles que vivenciaram esta experiência ainda toca o coração de muitos iguaçuenses. Eram barqueiros, vendedores, carregadores, enfim, um batalhão de gente trabalhando e se misturando com milhares de turistas ávidos pelas compras de objetos e alimentos estrangeiros, uma novidade na época para muitos brasileiros. Hoje os tempos são outros. Na era globalizada e da alta tecnologia, você atravessa de veículo a ponte em poucos minutos e o comércio já não é mais o mesmo de antigamente. Lojas modernas, confortáveis, com ar-condicionado, vendem de tudo aos mais abastados, pondo fim definitivamente aos sonhos de muitos brasileiros e argentinos que viveram aquele período e que se viram obrigados a mudar seus planos e seus sonhos do dia para a noite. Muitos deles, principalmente do Porto Meira, ainda vivem sonhando e procurando novas alternativas profissionais há 30 anos. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro aqui no Front Transamérica. E lembrando que você também pode opinar. 3028-28 é o telefone da Transamérica. 8828-2828 é o nosso número no WhatsApp. Transamérica Foz, nossa página no Facebook. @ Transamérica Foz, o perfil no Twitter. Nós vamos agora de música aqui na Transamérica. Música do último álbum dos Titãs. Eu nem sabia que eles ainda faziam música nova. Disco Yengatu, uma espécie de volta ao estilo que marcou época na história da banda. Você ouve agora, no fundo, Titãs, aqui na Transamérica. Sadio. sobrevive, quem vive sobrevive. Sobre cadáver, sobre cadáver, cadáver sobre cadáver. Quem vive sobrevive, quem vive sobrevive. No meio do tiroteio, no seio da calmaria, morrem na guerra ou na paz, de fome ou de anorexia. Morre os outros ou os seus, a foice não se sacia. Morre o homem, morre Deus, o luto não alivia. No meio do tiroteio, no seio da calmaria, morrem na guerra ou na paz, de fome ou de anorexia. Morre os outros ou os seus, a foice não se sacia. Morre o homem, morre Deus, o luto não alivia. Cadáver sobre cadáver, cadáver sobre cadáver. Quem vive sobrevive, quem vive sobrevive. Sobre cadáver, sobre cadáver, cadáver sobre cadáver. Quem vive sobrevive, quem vive sobrevive. Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia aqui em transamericafoz.com.br, 104.5 no seu rádio, e hoje tem sorteio, claro, torcendo aqui para que o tempo colabore, né? Nós vamos deixar a dança da chuva de lado e fazer a dança da lua cheia, porque hoje temos dois convites para o Luau das Cataratas, um oferecimento aí da Cataratas S.A. e também do restaurante Porto Canoas. Para participar é muito fácil, você liga aqui na Transamérica, telefone 3028-2828, deixa seu nome e telefone, envia uma mensagem aí no WhatsApp 88282828, Transamérica Foz, nossa página no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, com a hashtag Eu Quero. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia aqui na Transamérica Foz. Fronte investiga. Andar nas ruas de Foz do Iguaçu é uma verdadeira aventura. Calçadas cheias de obstáculos, avenidas com buracos gigantes em alguns dos cruzamentos mais movimentados, ruas de mão única que viram de mão dupla de uma quadra para outra, problemas com a sinalização e, claro, a presença de dezenas de aventureiros a bordo de motos, carros e caminhões em busca de fortes emoções no trânsito da cidade. Tanto que entre as perguntas mais comuns feitas pelos moradores de Foz, uma delas é a seguinte: por que o motorista que anda por aqui é tão ruim? Seremos mesmo uma curva de rio que só junta motorista tranqueira? Ou será algum problema com a água que o povo bebe antes de montar numa moto, pegar num volante ou atravessar a rua sem olhar para os dois lados? Intrigada com o mistério, a produção do quadro Fronte Investiga foi em busca de respostas para estas perguntas, não sem antes expor seus integrantes a risco de vida. Estamos aqui em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, Avenidas Paraná, República Argentina e Costa e Silva. Um fim de tarde agora, temos também muitos caminhões vindos da Argentina passando aqui pela Paraná, e o trajeto que eu vou fazer a pé aqui agora é o seguinte: eu estou na República Argentina, vindo da calçada do Batalhão. Tem um baita de um buraco aqui na pista para quem sai da Paraná para pegar a República Argentina no sentido centro. Se o motorista não tomar cuidado, ele acaba passando e a roda fica. Mas vamos lá, atravessando a pé aqui a Paraná em direção ao shopping. O sinal está fechado, ou seja, eu posso passar. Caminhando mais um pouco, estou chegando no canteiro central da Paraná e pronto, parei por aqui. É realmente preciso ter muita sorte para atravessar aqui, porque o sinal, olha só, quando abre, na República Argentina, tem carro que vira para cá e daí eu já não consigo passar, é a situação agora. Aí na sequência, o que vai acontecer? Vai abrir o da Paraná no sentido BR, que também manda carro aqui onde eu estou, ou seja, não consigo passar. Sem falar dos caminhões, né, mandando fumaça bem aqui em cima de quem está passando. Resumindo, não sei quem desenhou esse cruzamento aqui, mas com certeza essa pessoa não pensou no pedestre. Outro problema é o das motos, muitas delas com placas paraguaias e condutores sem habilitação. E não precisa nem ir na Vila Portes para sentir o caos das motos. Aqui, região da Vila A, Avenida Silvio Américo Sazdelli, esquina com a Avenida Andradina, é impressionante a quantidade de carros e motos com placas paraguaias circulando por aqui. Isso em qualquer hora do dia ou da noite, você pode fazer esse teste. Muitas vezes esses carros ou motos com brasileiros no volante ou sobre a moto, brasileiros que fazem barbaridades no trânsito e depois que leva a culpa é o paraguaio, né? Sem falar que nesse ponto da cidade tem dois problemas adicionais. O espaço junto ali, a faixa junto ao canteiro central das avenidas, virou estacionamento. Isso é praticamente básico aqui na região da Vila A, né? E nesse semáforo aqui da Sazdelli com Andradina, olha só, fecha de um lado, mas sempre tem um motorista ou um motoqueiro cara de pau, olha ali, ó, que fura na pista, que teoricamente não tem ninguém passando, e o pedestre que se exploda, né? Impressionante a confusão por aqui. Oficialmente são cerca de 140 mil veículos emplacados em Foz do Iguaçu, mas a circulação é muito maior. Além dos turistas, moradores das cidades e dos países vizinhos, há também uma outra classe de motorista, o que se aproveita de uma brecha na legislação e da falta de fiscalização para circular com veículos com placas, principalmente do Paraguai. E olha, o que acontece é o seguinte: quem pode usar carro ou moto com placa paraguaia? Tem vários casos previstos aí. Quem é paraguaio e mora no Paraguai, claro. Quem é brasileiro e mora legalmente no Paraguai, ou quem é brasileiro, mas possui pelo menos algum tipo de propriedade no Paraguai, como uma casa, uma fazenda, uma empresa, que justifique aí o fato de utilizar um veículo do país vizinho. Mas não é isso que acontece, né? Muita gente dá uma de João sem braço e usa carro com placa paraguaia, mesmo não podendo. Pra quê? Pra pagar mais barato, pra não ter que pagar o IPVA todo ano, pra poder fazer barbeiragem no trânsito e não receber a multa em casa, enfim, por N motivos, né? E eu estou aqui no cruzamento da República Argentina com a JK, vou aproveitar que esse motorista está com o vidro abaixado aqui e tentar abordá-lo, vamos ver, em placa paraguaia. Olá, amigo, que tal? Não habla castellano? Você é brasileiro? Tá, e você está com um carro com placa do Paraguai, você mora no Paraguai? Tem empresa ou fazenda ali no Paraguai? Calma aí, não fecha o vidro não. Olha aí, ó, um brasileiro, nada cordial, usando o uniforme de uma empresa daqui de Foz, que não tem filial no Paraguai, não tinha jeito de ter direito a usar um carro com placa do Paraguai, né? Mas enfim, quem sou eu pra dizer, né? Só a fiscalização. E cadê a fiscalização, hein? Cadê? Sem sucesso nas abordagens, resolvemos mudar de tática. Nós estamos num carro descaracterizado, não tem nada que indique que seja um carro de reportagem e apenas acompanhando, né, alguns dos absurdos no trânsito aqui da cidade. Tem um Peugeot aqui na avenida que está fazendo o mesmo caminho que a gente em direção ao centro. A diferença é que até agora já foram umas três ou quatro conversões, né? E ele já trocou de pista umas 7 vezes e em nenhum momento ele usou a seta. Nós vamos agora emparelhar aqui no sinal. É uma senhora que está dirigindo, acho que ela vai pensar que eu vou dar em cima dela se eu falar aqui. Senhora, bom dia, tudo bem? O carro da senhora está com algum problema elétrico, alguma coisa assim? Não, é que a senhora está na nossa frente algumas quadras e não deu seta nenhuma vez. Eu pensei que de repente pudesse ter algum problema. Olha ali, ó, fechando o vidro elétrico do carro, começando agora a dar seta, que vai virar para a direita aqui no cruzamento, ou seja, não tem nada estragado no carro não, o problema é mesmo na pecinha ali atrás do volante. Conversamos também com um instrutor de autoescola, que concordou em dar seu depoimento com a condição de não ser identificado. A gente até ensina corretamente aos alunos, mas tem coisa que se ele fizer do jeito certo, os outros motoristas passam por cima. A questão das mini rotatórias nos cruzamentos, por exemplo. Todo mundo corta por dentro. Ninguém faz a bolinha. Se você faz, alguém buzina ou bate em você. E o problema do trânsito iguaçuense é tão grave que até a mulher do Gogli já se pronunciou sobre isso aqui no front, do quadro Pergunta que a Mulher do Gogli Responde. Acompanhe qual foi a resposta. Falta de educação. Tem muita gente sem noção nas ruas da cidade. Gente que não respeita a fila. Gente que não respeita preferencial. Gente que quer levar vantagem em tudo. E a questão acaba sendo bem essa mesmo, né? Será que um pouco de empatia, de não se achar o bonzão no trânsito e colocar-se no lugar do outro, de entender que mais importante que chegar primeiro é chegar e chegar bem, não resolveria a grande parte dos problemas? Claro que também falta muita coisa como sinalização adequada, melhorias das calçadas e espaços para ciclistas e pedestres e, principalmente, para a melhoria do trânsito de Foz, algo que raras vezes é discutido, né? O transporte coletivo. Com o transporte coletivo rápido e eficiente ao invés do serviço precário que temos aí, que deve piorar a partir do próximo domingo com o fim da integração para quem paga a tarifa em dinheiro. Se apenas 5% dos moradores ou motociclistas iguaçuenses que hoje estão nas ruas deixassem o carro ou a moto em casa para usar o ônibus, desde que funcionasse, né, claro. Só isso já seriam 7 mil veículos a menos por dia nas ruas de Foz do Iguaçu, além de menos dificuldades para estacionar e trafegar pela cidade. Sonho impossível? Nem tanto, né? Afinal, se o que pode ser sonhado pode ser realizado, cada um de nós pode começar desde já fazendo sua parte e cobrando de quem não faz, seja ele do poder público ou motorista sem noção ali do lado, você ouviu, né? Com você mesmo que eu estou falando. Faça a sua parte também, cara! There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Tell me what. Transamérica. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Momento blá blá blá do programa, edição especial neste sábado em homenagem aos 30 anos da inauguração da ponte Tancredo Neves, que serão celebrados amanhã domingo com muita festa. Bom, acho que não vai ter bolo não, viu? E para fazer este levantamento histórico, recorremos às páginas do semanário Nosso Tempo, cujo arquivo digitalizado pode ser encontrado no endereço nossotempodigital.com.br. Maravilha! Ponte inaugurada em 29 de novembro de 1985. E o que é que tem na edição do jornal de 6 de dezembro de 1985? Pois é, acredite se quiser, protesto dos hoteleiros e agentes de turismo de Foz do Iguaçu reclamando, sabe do quê? Da burocracia na travessia da fronteira com a Argentina. Ouve só que fantástico, parece até a notícia de hoje. Os argentinos estão cobrando o seguro especial dos carros de turismo, que só pode ser adquirido do lado argentino da fronteira, e querem cobrar uma taxa migratória dos visitantes que passam pela fronteira depois das 7 da noite, aos domingos e feriados. Olha só, hein? Notícia de 1985. E qual foi a solução apontada pelo governo argentino 30 anos atrás? Pois é, elaborar uma carteirinha, uma credencial de identidade fronteiriça, que coisa, né? De 85 até hoje, quantas vezes você já ouviu essa história, né? Olha aí, quer saber? Eu vou parar por aqui. A série completa com matérias especiais sobre os 30 anos da inauguração da Ponte Tancredo Neves você encontra no site h2foz.com.br, uma parceria aqui também com a Transamérica Foz. Pô, e é impressionante, né? 30 anos e continua a mesma lenga-lenga, vai passar 80 e ainda vão estar discutindo ali seguro, taxa de imigração, carteirinha, enfim. E ainda no programa de hoje tem o quadro 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha na retaguarda do brasileiro. Notícias que não deveriam ter acontecido, né? Teremos também o bate-papo com a mulher do Gogle, a versão nacional, ela que vai nos responder em uma porção de coisas no programa de hoje. Vamos falar também sobre o aumento no número de vereadores em Foz do Iguaçu. Entidades aqui da cidade estão posicionando-se contra essa proposta que será votada na terça-feira. Na volta do intervalo teremos também um tributo muito bacana feito aos Paralamas do Sucesso por artistas de vários países do continente, você não vai querer perder, né? Fronte Transamérica, até meio-dia nós já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. Música nova rolando no seu rádio. Foi fulminante. Rolou um blackout. Alô, alô, galera, aqui Rogério Flauzino do Jota Quest e eu tô ligadaço aqui na Transamérica. Quem é fã de carteirinha dos caras já decorou a letra toda de blackout. Você chegou, mas me matou. Foi daquele jeito todo barbado. Quem é fã de carteirinha vai querer levar uma coleção com vários CDs do Jota e mais a guitarra autografada por eles. Pra tentar ganhar é fácil. Acesse radiotransamerica.com.br/pop, leia o regulamento e participe. Mais uma promoção Fulminar Transamérica. Conte pra todo mundo. O som novo do Jota Quest rola aqui na Transamérica. Valeu. Transamérica. Transamérica 10:35. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277. Você na rota certa. Aguarde. O que eu escuto? Transamérica. Mais de 30 mil reais em promoções. Bingo por 3. Painel da Fortuna. E ainda torneio de caça-níqueis. Os maiores prêmios numa frequência impressionante. Tente sua sorte no Cassino Iguaçu. Em noites de magia, glamour e sofisticação. Cassino Iguaçu, em Puerto Iguaçu, ao lado da aduana, na Argentina. Todos os domingos, a Transamérica apresenta, das 10 ao meio-dia, Histórias e Memórias. Com a apresentação de Rita Araújo e Jorge Pegoraro, você ouve histórias de Foz do Iguaçu contada por seus pioneiros. As lembranças são muito boas. Naquela época, ou era bicicleta ou a pé. Meu tio chegou aqui em agosto de 1904. Sintonize e faça uma viagem no tempo. Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Estamos de volta à Fronte Transamérica até meio-dia aqui em 104.5 transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojtkowski. Lembrando que você pode participar aqui do Fronte comentando os assuntos e também deixando seu nome para o sorteio, que hoje será de 2 convites para o Luau das Cataratas. Vamos fazer aí uma dança da lua cheia para evitar que o mau tempo não estrague os planos de todo mundo na noite de hoje. Luau das Cataratas, que acontece lá no Parque Nacional do Iguaçu. E esse sorteio que nós fazemos aqui de 2 convites é um oferecimento da Cataratas SA e também do restaurante Porto Canoas. Você pode participar, é muito fácil. Ligue aqui para Transamérica Foz, 3028 2828, deixe seu nome e telefone. O contato no WhatsApp para você mandar sua mensagem é o 88282828. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, a hashtag é Eu Quero. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia, logo após o quadro O 7-1 da Semana. Fronte, notícias das três fronteiras. De olho na inflação que atinge a Argentina, que só perde para a Venezuela nesse quesito aqui no continente, o presidente eleito do país, Maurício Macri, anunciou nesta semana que seu gabinete econômico estuda a possibilidade de criação de uma cédula de 500 pesos, com lançamento previsto para janeiro de 2016. Atualmente, o bilhete com maior valor na Argentina é o de 100 pesos, pouco mais de R$25 ao câmbio praticado aqui na fronteira. O novo presidente da Argentina, que já definiu parte de seu primeiro escalão ministerial, toma posse agora no próximo dia 10 de dezembro. Fronte é notícia. Começou nesta sexta e vai pelo menos até amanhã, domingo, a liquidação conjunta inspirada na Black Friday em Ciudad del Este, no Paraguai, com a participação de mais de 80 estabelecimentos comerciais. Além dos turistas que visitam a fronteira, um dos alvos da campanha que oferece descontos para a compra de produtos é o próprio público aqui da região fronteiriça, bem como paraguaios que residem em outras regiões do país. A contínua queda nas vendas, provocada, entre outros fatores, pela desvalorização do real brasileiro frente ao dólar, é uma das principais preocupações dos lojistas da segunda maior cidade do Paraguai. Fronte é notícia. Nem tudo é desânimo, porém, para as forças econômicas do lado paraguaio da fronteira. Foi confirmado nesta semana que o grupo responsável pela bandeira de hotéis e cassinos Hard Rock pretende construir um mega empreendimento em Ciudad del Este, num terreno situado à direita de quem entra no país pela Ponte da Amizade, onde hoje funcionam ali algumas instalações aduaneiras e de fiscalização de caminhões que serão transferidas a um local com melhor estrutura. Os planos do grupo são investir cerca de US$100 milhões no hotel, que terá cassino, centro de convenções, lojas, restaurantes e também amplo espaço para estacionamento. A nova previsão de início das obras, que vem sendo adiada devido a questões burocráticas, é o primeiro semestre de 2016. Maravilhas daqui. E na semana em que a ponte Tancredo Neves completa 30 anos de inauguração aqui na fronteira, é claro que não poderíamos deixar de cruzá-la e indicar um atrativo do lado de lá da cidade de Puerto Iguaçu, no quadro Maravilhas daqui no Fronte Transamérica. E nossa indicação agora com tango argentino no fundo. É o Centro Ecológico La Aripuca, que apesar do nome curioso, né, que pode lembrar uma arapuca, e no fundo é isso mesmo, conta com uma espécie de casa da árvore, uma armadilha com 17 metros de altura, feita com troncos derrubados por raios ou resgatados na floresta, com o objetivo aí de trazer à tona um pouco da consciência ecológica de turistas e moradores aqui da região. As visitas são guiadas e o custo do guia está incluído na entrada, que deve ser paga preferencialmente em pesos argentinos. E para isso você faz o câmbio aqui em Foz do Iguaçu, né, que é bem mais vantajoso e simples do que deixar para trocar do lado de lá. La Aripuca está aberta todos os dias das 9 da manhã às 6 da tarde, hora argentina, que está uma hora atrás em relação ao Brasil, né, no nosso horário de verão, e a duração aproximada do passeio é de uma hora. Além do atrativo em si, o local inclui estruturas como restaurante, sorveteria, loja de produtos regionais e conveniência. Outras informações no site aripuca.com.ar. Em todo o Brasil. Transamérica. Ruegas en sol y sueñas en dos. Una brasilera o una formentera. E você conhece esse som que está tocando no fundo, né? A música Uma Brasileira dos Paralamas do Sucesso, só que numa versão diferente, uma versão dos peruanos Bareto, como parte da releitura latina dos sucessos dos Paralamas lançado nesta semana na coletânea Caleidoscópio, organizada pelo produtor Leonardo Vinhas, que teve essa inspiração sabe onde? Aqui em Foz, no tempo em que morou aqui na cidade, se apaixonou ainda mais pela cultura dos demais países do continente. A coletânea que está disponível para download gratuito na internet. Nós vamos postar o link na sequência nas redes sociais aqui da Transamérica, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Traz versões como essa que você ouve agora, da música Cinema Mudo, feita pelo venezuelano Ulisses Hades. E até os Paralamas já ouviram e curtiram a coletânea que mostra o quanto eles são admirados aí no continente e também o quão legal é esse intercâmbio musical entre os artistas, né? E claro que nós não vamos ficar aqui ouvindo só trechinho das músicas, né? Essa que você ouve no fundo agora é a Melô do Marinheiro, ou melhor, Canção del Marinheiro, na versão dos costarriquenhos da banda Rialengo. Você ouve agora aqui no Front Transamérica. Conocí la embarcación, la popa, la cubierta, la proa y el timón. Todo muy bonito, me llama la atención. Fue cuando recibí un balde de agua y jabón. ¿Qué es esa porquería que hay debajo de tus pies? Ya basta de pereza y ve limpiando la cubierta. Entré como un tonto en un navío. Entré, entré, entré por engaño. Entré como un tonto en un navío. Ya estaba en alta mar, sin el menor chance no podía regresar. Pensé que era muy fácil, fue pura ilusión conocer el mundo entero sin pagar la excursión. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón, y yo aquí pelando las papas por montón. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón, y yo aquí pelando las papas. Entré como un tonto en un navío. Entré, entré, entré por engaño. Entré como un tonto en un navío. Entré, entré, entré por engaño. Baltimore, Bangkok y Japón, y yo aquí pelando las papas por montón. Pensé que era muy fácil, fue pura ilusión conocer al mundo entero sin pagar la excursión. Solas del mar. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Chegou uma das horas mais aguardadas aqui do Front Transamérica, hora de falar com ela, a mulher do Google, a versão nacional do buscador. Bom dia, mulher do Google. Bom dia, Guilherme. Satisfação em estar aqui com você e com seus ouvintes. A satisfação, como sempre, é toda nossa, mulher do Google. Antes de começarmos nosso bate-papo de hoje, inclusive, você me disse fora do ar que tinha um pedido a fazer. Sim, Guilherme, é um pedido especial. Pode fazer, se estiver no meu alcance, claro que eu terei muito prazer em atender seu pedido. Gostaria de poder trocar a trilha de fundo da minha participação aqui no programa. Essa batida eletrônica? Essa mesma. De som eletrônico, já basta a minha própria voz. Ha, ha, ha, ha. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos tirar a trilha do ar e você escolhe uma nova aqui ao vivo agora, combinado? Sim. Já pensou em alguma coisa, mulher do Google? Alguma sugestão? Na verdade, sim. Mas antes gostaria de saber o que você me sugere, Guilherme. Aí você me complica. Você é a mulher do Google e conhece meu gosto musical, não conhece? Exatamente por isso, Guilherme. Quero saber se estamos na mesma sintonia. Bom, você sabe que a minha preferência sempre acaba sendo por rock dos anos 60 aos 90, né? Metal, música folclórica, também música clássica. Sim, eu sei de tudo isso, Guilherme. É impressão minha. Ou você está tentando ganhar tempo? Não, não estou tentando não. Agora, olha só, se for pela linha mais rock, tem essa aqui do Deep Purple, que até é legal. Ouve só um trechinho. Quero algo clássico, algo com classe, como eu, ha ha ha ha. Olha, desse lado a que eu mais gosto é essa aqui, ó, Dança Húngara número 5, ouve aí o que, que você acha. Pois é, mas eu acho que não tem muito a ver com o clima do quadro. Agora, que tal algo mais floral, mais primaveral, a primavera das quatro estações do Vivaldi, o que, que você acha? Exatamente, Guilherme. Era exatamente essa que eu queria que você escolhesse. Sério mesmo, mulher do Google? Olha, eu tenho que começar a ficar de olho no que você anda sabendo ou deixando de saber, viu? O que você disse, Guilherme? Não, nada demais. Eu só estava pensando em voz alta um pouco aqui. Agora, mulher do Google, com essa nova trilha no fundo, você fica mais à vontade, eu espero, né? Hoje eu vou fazer somente uma pergunta, tudo bem? Duas. Eu insisto. Ha, ha, ha, ha. Ok, vou fazer então uma pergunta minha e uma pergunta do ouvinte, combinado? Sim. Vou começar com a minha pergunta enquanto o ouvinte vai preparando a dele. Nesta semana, a Prefeitura de Foz do Iguaçu requisitou a administração do Hospital Municipal Padre Germano Lau, que por 6 meses passou a administrá-lo de forma direta ao invés de através da Fundação Municipal de Saúde. O que eu quero entender é o verdadeiro significado dessa medida. É uma espécie de represália à Fundação ou então um dos primeiros passos para a regionalização do hospital? Sim. Sim, sim, o que, mulher do Google? Sim, para os dois. Mostra o descontentamento da Secretaria Municipal de Saúde com a gestão da fundação que a própria prefeitura criou. Mostra também o temor do prefeito Remy Pereira de que o hospital municipal vire uma pedra no sapato na eleição do ano que vem. Na visão do prefeito, quanto mais a situação do hospital estiver resolvida no ano que vem, menos prejuízo eleitoral ele terá. Ok, mulher do Google, quanto a isso eu concordo com a sua análise política, seu software inclusive está cada dia melhor, cada dia mais inteligente, vou deixar um elogio aqui, parabéns para você. Mas e quanto à segunda parte, a questão da regionalização? Obrigada pelo elogio, Guilherme. Já quanto à regionalização, é isso mesmo. Se a prefeitura não aguenta, empurra para o governo do estado. Se o governo do estado não aguentar, empurra para a União. Se a União não der conta, empurra para a iniciativa privada. O Brasil é o país do empurra. Ha, ha, ha, ha. Você dá risada só porque não é de carne e osso, né, mulher do Google? Felizmente, seu hospital do computador, sua clínica do PC não precisa de recurso público, porque se precisasse, você ia sentir o drama, né? Nós podemos passar agora para a próxima pergunta, a pergunta do ouvinte? Claro, Guilherme. Fico muito feliz em ser útil a você e seus ouvintes. Ouvinte Matheus da Vila Carimã quer saber se a eleição do Maurício Macri como presidente da Argentina vai ser uma boa mesmo para as regiões de fronteira, como muita gente vem falando no Facebook. Posso dar uma dica para o Matheus? Claro, mulher do Google, fique à vontade. Não use o Facebook como fonte, Matheus. As pessoas curtem e compartilham sem nenhum critério, sem verificar a autenticidade, sem nada. O Face não é confiável como fonte de informação, amigo. E esse conselho é importante, viu? Você pode acreditar na mulher do Google, mesmo ela sendo aí de uma empresa concorrente do Facebook, ela está coberta de razão. E a resposta para o Matheus, mulher do Google? Matheus, é ilusão pensar que o novo presidente conseguirá fazer mudanças significativas na Argentina. A situação econômica da Argentina, no continente, só não é pior que a situação da Venezuela. Se o Maurício Macri tirar as barreiras e liberar o acesso ao dólar, como ele prometeu fazer na campanha, a inflação vai disparar de vez na Argentina. Mudanças bruscas serão para pior, para trazer ainda mais lama. As mudanças precisarão ser graduais. O jeito é torcer para que tudo dê certo, porque quando a Argentina vai mal, o Brasil e o Paraguai também sofrem o impacto. Maravilha, mulher do Google, especialista em tudo que a gente imagina e um pouco mais. Você volta na próxima semana aqui no Front Transamérica? Volto sim, Guilherme. Tenham todos uma ótima semana. E um beijinho para você. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas conosco aqui no Front. E ainda no programa de hoje tem o quadro 7-1 da semana com notícias que simplesmente não deveriam ter acontecido. Vamos falar também sobre o aniversário da Ponte Tancredo Neves, a polêmica dos vereadores aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Programa Front até meio-dia na Transamérica Foz, um intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. Tem música nova rolando no seu rádio. Foi fulminante. Alô, alô, galera, aqui Rogério Flauzino do Jota Quest e eu tô ligadaço aqui na Transamérica. Quem é fã de carteirinha dos caras já decorou a letra toda de Blackout. Você chegou, mas me matou, foi daquele jeito do bairro. Quem é fã de carteirinha vai querer levar uma coleção com vários CDs do Jota e mais a guitarra autografada por eles. Pra tentar ganhar é fácil. Acesse radiotransamerica.com.br/pop. Leia o regulamento e participe. Mais uma promoção Fulminante Transamérica. Conte pra todo mundo. O som novo do Jota Quest rola aqui na Transamérica. Valeu. Transamérica. Transamérica 10h58. Sua próxima parada está chegando. Vem aí. Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277. Você na rota certa. Aguarde. Transamérica. Eu curto no Facebook. O Cassino Iguaçu já pagou mais de R$415 mil em jackpots progressivos no Caça-Níqueis e mais de R$30 mil por mês em promoções. Agora é sua vez de tentar a sorte apostando em reais no Cassino Iguaçu, em Puerto Iguaçu, Argentina. Todo dia bem cedinho, na Transamérica. As principais notícias do Brasil e do mundo, as curiosidades do dia e a melhor programação musical pra você acordar em altíssimo astral. E você ainda participa, opina e ajuda na informação. Desperta! Desperta Transamérica, de segunda a sexta, a partir das 5 da manhã, horário de Brasília. Transamérica, Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia aqui em 104.5 e também transamericafoz.com.br. Lembrando aí que você tem tempo ainda para participar do sorteio para dois convites para o Luau das Cataratas, o oferecimento da Cataratas S.A. e Restaurante Porto Canoas. Aí você me pergunta, poxa, mas está chovendo e se cancelarem o Luau das Cataratas? Bom, primeira dica aí, faça a dança da lua cheia para que essa chuva passe um pouco e melhore. Mas, se por acaso não tiver luau hoje, não tem problema. Temos aqui a garantia da Cataratas S.A. e do Restaurante Porto Canoas, que esse convite, essas cortesias vão valer também para o próximo luau. Para participar é muito fácil. O telefone aqui da Transamérica é o 3028-2828. Você deixa seu nome e telefone no WhatsApp. Também você deixa a sua mensagem 8828-2828. Transamérica Foz é a nossa página no Facebook, @TransaméricaFoz, o perfil no Twitter, #EuQuero. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia aqui nas ondas da Transamérica. É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista, aqui no Fronte. E um dos assuntos da semana que termina hoje e começa na próxima semana aí no domingo, né, é a questão do número de vereadores aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Há todo um movimento organizado aqui na cidade protestando contra essa tentativa de se aumentar o número de vereadores na cidade de Foz do Iguaçu, das atuais 15 cadeiras para 19. Esse projeto já passou em primeira votação, a segunda votação acontece agora nesta semana que começa, e para falar justamente sobre essa união de entidades, de pessoas aqui de Foz do Iguaçu para defender aí que se continue do jeito que está, né, que não aumente a quantidade de cadeiras na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, está aqui um dos apoiadores desse movimento, o senhor Dirceu de Paula. Bom dia. Muito bom dia aos ouvintes e a vocês todos. É um prazer estar aqui para comentar esse assunto. Jorge Pegoraro participando aqui da entrevista também. Pegoraro, já temos perguntas? Bom dia, Dirceu. Muito agradecido também de você estar aqui com a gente na Transamérica Foz. E eu acho que a pergunta que fica, Guilherme, é essa que correu também nas redes sociais, né, que existe alguns vereadores também querendo trazer o seu apoio também, né, para essa próxima audiência que é na terça-feira. Desde que seja um apoio legítimo e democrático, né? Mas o que não pode é contratar ônibus e dar pão com mortadela para o povo, né? Exatamente. Então, assim, se o movimento somos contra o aumento, né, desse número de vereadores, está sabendo disso também e qual é a estratégia, né, de participação do movimento daqui para frente? Bom, o movimento é contra. A primeira razão é que, a questão de 4, 5 anos atrás, esse movimento já houve na cidade, onde mobilizou-se praticamente todas as entidades da sociedade civil. Foi feito, inclusive, um abaixo-assinado com 20 mil assinaturas. Foi feita uma pesquisa na cidade, onde apontou que 93% da população era contra o aumento, que à época eles queriam ir para 21%, e acabou eles não fazendo esse aumento. Agora, a gente foi pego de surpresa, porque eles fizeram uma sessão, já aprovou a primeira amputação, assim, na calada da noite, quer dizer, sem discussão com a sociedade. E a sociedade se mobilizou, uma mobilização quase que automática, né? não tem nenhuma liderança, não tem nenhum controle. As pessoas estão se associando ao movimento espontaneamente. Então, nós temos hoje praticamente 20 entidades, as entidades mais representativas da cidade, apoiando esse movimento, e nós estamos aqui para convidar a população para, no domingo de manhã, amanhã de manhã, às 10 horas, em frente à Câmara, nós vamos fazer uma caminhada ali pela terceira pista. Então, o objetivo de vir aqui é esse, para mostrar que a população de Foz está contra esse movimento. A gente percebe, nós estamos distribuindo folheto nas lojas e tal, a gente vai levar um folheto, eles querem mais, querem dois, querem três, para levar para os vizinhos, levar para os colegas. Então a gente percebe a espontaneidade da população contra isso. Quer dizer, os vereadores estão dando um tiro no pé, é isso que a gente pensa. Porque, né, Guilherme, no momento de crise como esse, né, que estamos enfrentando aí nacionalmente, né, você falar de aumento de salário, de políticos ou de aumento de número de vereadores numa cidade é contraproducente, né? Acho que está na mão contrária, né, Dirceu? Exatamente. Eu acho que o Brasil está passando por um momento difícil, né? E me parece que boa parte, ou talvez a maior parte dessas dificuldades está sendo provocada pelos políticos, aqueles que deveriam fazer o contrário. Então, as populações, o brasileiro todo que leu alguma coisa, que escuta o rádio, que vê a TV, todo dia é surpreendido com uma notícia desastrosa. Então a gente já pensava que já estava no fundo do poço, quando a gente vê tem mais um fato que fica cavando o poço mais para baixo ainda. Então, eu acho que os vereadores foram muito infelizes de vir com essa proposta agora. Eles fazem um discurso de que vão diminuir 3 assessores e com isso a conta deles há uma economia. Esse discurso é um discurso até liviano, porque a gente sabe que eles não têm palavra. A população não acredita neles. Então, eles diminuem agora um assessor, aí com uma resoluçãozinha lá que eles fazem na calada da noite, eles aumentam de novo. E tem que levar em conta que cada assessor, além dos quatro, a cada vereador, além dos 4 assessores, tem os CCs lá na prefeitura. Quer dizer, isso é público e notório. Então, 12 de CC mais 3 assessores, quanto é que vai ser essa despesa? Agora, a despesa para a população, se é da Câmara ou é da Prefeitura, sai do mesmo bolso, sai dos contribuintes. Então, né, no momento que a gente está percebendo aí, o hospital está para fechar. Você não vai fechar, mas também não atende na sua completude, né? Então, e os vereadores pensando em afrontar a população com essa proposta de aumento de vereadores, é bem provável que a população prefira reduzir para 9, que seria o correto. Porque essa questão de representatividade, que precisa mais gente, é uma conversa mole. Por exemplo, que a Constituição garante os 21, muito bem, está lá realmente na Constituição. Só que tem que lembrar que a Constituição foi feita em 88. Quando não existia internet, não existia redes sociais, não existia toda a facilidade de comunicação que tem hoje. Hoje o vereador que estiver bem intencionado, ele consegue acompanhar o que acontece no estado quase em tempo real. Então, tem que ver a realidade, a época que nós estamos vivendo. Então, 5, 6 vereadores daria conta de fazer um bom trabalho com grandes economias para o município. Isso que essas pessoas que estão mobilizadas pensam. Eu vou até fazer um papel aqui de advogado do diabo nessa questão, porque realmente um dos pontos aí de quem defende a ideia de aumentar o número de vereadores é a questão do aumento da representatividade, que com 19 ao invés de 15, mais representantes do povo, mais pessoas teriam chance de chegar na Câmara Municipal. Esse também não seria outro lado da moeda? Bom, esse é um argumento deles, só que a população sabe que aumentar o número de vereadores não quer dizer que essa representatividade represente melhoria na gestão lá da Câmara, na atuação dos vereadores. Não aumenta a qualidade, né? Não aumenta a qualidade, pode até piorar. Que a gente tem percebendo nas últimas legislaturas que a qualidade e a produtividade dos vereadores tem piorado. Então, como que dá para acreditar nisso? A outra, o que que fazem esses assessores todos? A quem eles trabalham? A quem eles servem? A população? Ao município? Não. Eles são cabos eleitorais dos vereadores. Então, eles é que tem que pagar, não é a comunidade. Então, essa questão de representatividade não cola. Não é preciso. Os vereadores têm que se dedicar à atividade fim da Câmara, fiscalizar o Executivo. E não fazer parceria com o Executivo. Tem que fiscalizar. Quer dizer, quantas licitações os vereadores questionaram durante essa legislatura, nas outras? Mais ou menos. Praticamente nada. Como, por exemplo, tem vereador líder de sindicato, que trabalha tão bem que a nossa passagem de ônibus é a mais cara do Estado, ou quase a mais cara. Então, qual é o resultado que temos? Então não dá para acreditar. E acompanhando pelas redes sociais também, né, Dirceu, a gente tem observado alguns comentários e até informações de outros observatórios sociais, né, que a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu já é uma que gasta mais dinheiro por vereador, né? Exatamente. R$96,53. Cada cidadão de Foz do Iguaçu paga R$96,53 para manter a Câmara Municipal durante um ano? Exatamente. E em contrapartida, nós temos, por exemplo, Cascavel gasta per capita metade disso, Maringá menos da metade. Então, essa é a conta certa. Essa é a conta que corresponde. E por que, que eles têm tanto dinheiro? Porque Foz, apesar da população não ser tão grande, mas tem uma arrecadação significativa. Por que que tem? Nós aqui temos muitos funcionários públicos, temos várias fontes de receita que engrossam receitas correntes do município. Mas acontece que o município também tem gastos em contrapartida. O gasto deve ser bem feito e não só porque é permitido pela Constituição e tem abundância de recursos para a Câmara, eles vão gastar o dinheiro praticamente sem um estudo técnico, quer dizer, gastar à toa praticamente em alguns casos. Como que está essa ação do Observatório Social de Foz do Iguaçu? Aproveitando a tua presença aqui, eu sei que você fez parte atuante, né, da criação até do Observatório. Bom, eu fiz realmente parte da criação, da fundação, fui na diretoria, depois assumi a presidência por quase 3 anos, né? Então, a gente sabe bem como esse movimento tudo está acontecendo no Brasil. Graças a Deus, hoje nós temos mais de 100 observatórios já funcionando, alguns com uma atuação bem expressiva. Aqui em Foz, observatório, quer dizer, falta pessoas, né? Os recursos são pequenos, então, mas ele atua pontualmente, né? Então, até agora, o observatório já proporcionou uma economia expressiva para o município. Vários certames foram cancelados, outros foram modificados e outros não saíram mais. Né? Vocês lembram que queriam contratar uma empresa para trocar todas as luminárias da cidade, só porque tinha recurso sobrando lá da taxa de iluminação? E isso o observatório contestou e não foi feito e o dinheiro não foi gasto nisso. Então, a questão é que a sociedade tem que participar mais. Então, nós só vamos mudar o Brasil, os municípios, a melhorar a qualidade dos políticos, quando a sociedade participar. Então, não adianta ficar reclamando que não tem hospital, que a segurança não funciona, que a polícia é mal paga, o professor muito mais mal pago ainda, se a sociedade não participar. Tem que estar junto, tem que acompanhar. Uma das medidas que nós vamos também tomar agora é que o portal da transparência, onde tem que se colocar todas as contas, todas as informações, seja feito realmente um portal transparente, porque hoje o portal esconde a maioria das informações. Então a gente vai, se não resolver isso, vai para o Ministério Público, vai fazer essa coisa acontecer. E nós vamos ter o trabalho de mandar o link de cada informação para a sociedade, que hoje tem essa facilidade do WhatsApp aí, então isso é uma coisa boa. Eu acho que aí a população começa a saber como gasta, onde gasta, quais são as discussões que ocorrem lá e, quem sabe, a participação aumente. Agora, até uma dúvida aqui, porque conferindo o material que vocês fizeram sobre a campanha contra o aumento de vereadores, eu vejo aqui que está marcada dia 2 de dezembro às 5 da tarde. E há informações na internet de que a sessão será no dia 1º. Vai ser dia 1º ou dia 2? Como é que vai ser? Não, realmente a nossa informação está incorreta. Isso decorreu do quê? Nós fizemos isso tudo num certo atropelo, né? Porque nós reunimos na primeira noite lá de quarta-feira para preparar esse material. Então, um se encarregou de uma coisa, outro do outro. E algumas falhas acabou acontecendo. Mas é dia 1º, então. É. Amanhã é a passeata ali na terceira pista. E dia 1º a sessão da Câmara. A sessão da Câmara. Há alguma previsão, inclusive, de ação especial para esse dia aí? Porque a sessão acontece ali a partir das 4h30 da tarde. Há alguma previsão de ação no comércio, inclusive, para que pessoas possam participar dessa sessão? O que está sendo, digamos assim, discutido e apresentado aos comerciantes é que eles fechem o estabelecimento no horário da sessão e deixa só aquela faixa preta lá que está sendo distribuída para demonstrar o seu protesto contra essas atitudes. Então, acho que isso é um ato, de certo ponto, corajoso das pessoas, mas importante, que isso vai trazer mobilização. Para marcar um posicionamento, né? Eu tenho uma pergunta aqui, aproveitando o Dirceu aqui, chegou de um ouvinte nosso pelo WhatsApp aqui da rádio. Ele está perguntando se a luta é apenas para o não aumento dos vereadores ou querem também conscientizar para as próximas eleições eleger quem realmente fez ou faz o papel correto do vereador? Agradeço esse ouvinte. Exatamente é a proposta das pessoas que estão mobilizadas. Nós não vamos parar aqui. Nós não queremos que aumente vereadores. Nós queremos reduzir os assessores a zero. Nós queremos que se diminua os cargos de confiança, que só teve uma promessa e ainda não aconteceu. Nós queremos que a população participe e fiscalize a aplicação de recursos públicos. Se isso não ocorrer, nós vamos continuar com essa campanha o ano inteiro. Nós vamos fazer campanha para não reeleger ninguém, para trocar tudo. Então, pode ser um exagero? Pode. Mas eles exageram lá quase todo dia. Então, nós vamos também ser um pouco radical nesse sentido. Esse foi até um comentário que eu fiz no começo do programa, porque a questão realmente, quando a gente fala da função do vereador, para que serve um vereador? É fazer leis, né, legislar e fiscalizar o poder público. Olhando dos 15 que estão lá, uma pergunta que eu faço para cada um dos ouvintes aqui. Quantos realmente têm capacidade para fiscalizar, legislar e principalmente boa vontade para fiscalizar? Isso é algo que o ouvinte tem que levar muito em conta na hora que for votar lá em outubro de 2016, né? É, esse é um outro ponto assim da maior importância. Embora na nossa Constituição as leis eleitorais permitam que semi-analfabetos sejam vereador, que isso é uma realidade, só que tem que ver que essas leis foram feitas lá num tempo em que nós tínhamos 50% de analfabeto no país. Hoje não, graças a Deus, nesse sentido, o país evoluiu. Para fazer um curso superior era muito difícil, 20 anos atrás, 40 anos atrás, era para poucos. Hoje não, hoje nós temos faculdade aqui em Foz, nós temos mais de 100 cursos, nós temos cursos à distância, cursos gratuitos. Então, eu acho que as pessoas de bom senso que querem se preparar para exercer uma função, seja na atividade privada ou como agente público, tem condições de se preparar. Então, a sociedade não pode mais aceitar que uma pessoa despreparada vá ocupar um cargo de tamanha importância. Então, o legislativo é importante. Nós vivemos num regime democrático, ele faz parte do poder dentro do município. Ele é integrante. Só que não pode, por exemplo, ter pessoas que não têm condições de analisar um orçamento, de acompanhar uma licitação. Então, isso não resolve, não precisa dessas pessoas aí, porque elas não são úteis para a sociedade. E lembrando também, né, Guilherme, há poucos dias atrás nós tivemos um vereador também que saiu a reportagem até a nível nacional também, conclamando brasiguaios, né, moradores aqui do Paraguai a vir a Foz do Iguaçu para arrumar um endereço para fazer o seu recadastramento, né, no sistema biométrico, né? Então o Ministério Público já está investigando, né, essa denúncia, e agora precisamos de mais vereadores então para Foz do Iguaçu? Realmente, eu quando ouvi a notícia na televisão, a gravação do discurso do vereador lá no Paraguai, eu fiquei estarrecido. Por exemplo, ele cometeu lá um crime. Ele cometeu um crime de falsidade, falsear documento público, né, e de enganar as pessoas. Então, o Foz do Iguaçu, nesse aspecto, é sui generis. Porque se o vereador não consegue voto aqui, porque não tem prestígio, porque não tem qualidade, ele vai buscar voto no exterior. Quer dizer, isso não existe no outro lugar. Pelo menos eu desconheço. Então, eu espero que o Ministério Público continue a investigação, porque o que foi aberto uma CPI lá para fazer a final avaliação dessa na Câmara foi arquivada muito rapidamente. Na calada da noite também, sem discussão com ninguém. Então, eles que fiquem atentos, nós estamos acompanhando tudo. Então vamos lá, nós temos 15 vereadores atualmente aqui em Foz do Iguaçu, lembrando, né, que em épocas passadas já houve inclusive 21 vereadores aqui na cidade, em função até de mudanças nessa representação. Desses 15, nós temos aqui os nomes dos que votaram a favor do aumento. Vou colocar aqui porque é uma informação realmente de utilidade. Sim. Beni Rodrigues, Coquinho, Darcy DRM, Edílio Dallagnol, Fernando Duzo, Hermógenes de Oliveira, Marino Garcia, Paulo Rocha, Rudinei de Moura, Dilto Vitorassi e Zé Carlos. Esses os vereadores favoráveis ao aumento. O vereador Bobato não votou na ocasião porque não estava presente. Também o vereador Queiroga, a vereadora Anice. Me foge agora qual que é o outro vereador, Gessani. Gessani, Queiroga e Anice votaram contra este aumento. Há uma expectativa aí, inclusive pela pressão da sociedade, a demonstração da vontade popular de que nessa segunda votação se altere esse placar? Certamente. Ou total, de que nem entre em pauta, né? Total expectativa, inclusive, é que o presidente da Câmara retire da pauta esse projeto. Seria nesse momento, né? Ele faria um grande serviço para Foz do Iguaçu. Agora, a gente também espera que os demais, se ele não fizer isso, os demais mude o voto, porque às vezes uma derrota se transforma numa vitória. Então, nem sempre você tem que ganhar todas. Às vezes você tem que ceder, porque é muito mais inteligente. Então, a gente espera realmente isso. Ok, Guilherme, eu acho que bom papo, né, para hoje, para esse sábado de manhã. Não sei se você é um debate necessário. Necessário, né? Necessário, né? Ninguém aqui é contra o poder legislativo. Pelo contrário, ele exatamente tem que existir e tem que cumprir a sua função. Agora, realmente, quando se fala nessa questão de aumentar o número de vereadores, a população questiona porque há uma insatisfação até com o que se mostra do trabalho no dia a dia. Enfim, eu espero que na terça-feira, agora, quando aconteça a sessão ou não aconteça, ou seja, retirada de pauta, cada um dos setores tem a oportunidade de demonstrar o seu posicionamento e que realmente prevaleça o bom senso, né? A sociedade de Foz do Iguaçu consiga expressar sua vontade, afinal os vereadores são o quê? Representantes do povo, né? Exatamente. Eu queria deixar também o microfone aberto para o Dirceu fazer de novo esse chamamento, né, da população, porque nós achamos muito importante e nós vamos estar também divulgando aqui na Transamérica Foz durante toda essa semana os acontecimentos aí finais. É, realmente isso é importante que a população perceba e compareça lá amanhã. É uma caminhada pacífica lá junto na feirinha, etc. Isso é uma demonstração de civismo. Nós não estamos contra absolutamente ninguém. Os vereadores têm lá o direito de pleitear o que eles quiserem. Agora, a sociedade tem o direito de concordar ou não. Então, isso é parte da democracia. Então, eu espero que a população compareça. Nós vamos distribuir camisetas, essa camiseta preta com o letreiro vermelho, assim, até para chamar a atenção mesmo, mas não tem nada de rivalidade, não tem um posicionamento radical com ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que trabalhar em harmonia, mas mudar as coisas. Inclusive, por exemplo, essa questão dos vereadores no Paraná, várias cidades se posicionaram, os vereadores baixaram o salário, reduziram o número de vereadores. Então, é um movimento que está crescendo no Brasil. Então, isso é muito bacana, muito bom, quer dizer, vamos esperar que isso continue. Eu agradeço à Rádio Transamérica por essa oportunidade. E essa entrevista com o seu Dirceu de Paula estará disponível daqui a pouco no nosso site transamericafoz.com.br. Fronte é notícia. E a usina de Itaipu superou no último domingo seu recorde diário de visitantes, com mais de 10 mil turistas e moradores da região realizando a visita panorâmica e as demais opções de percursos turísticos. O motivo da grande procura foi o anúncio de abertura das três calhas do vertedouro, algo que não acontecia desde o ano de 2011. O vertedouro esteve completamente aberto por cerca de 4 horas, fazendo alegria ali de quem passava pelo local. A estrutura serve para dar vazão ao excesso de água no reservatório, situação gerada pelas fortes chuvas e pela cheia em rios situados acima da hidrelétrica binacional. Águas abaixo, o aumento da vazão no Rio Paraná vem deixando em alerta moradores de áreas ribeirinhas no Paraguai e na Argentina em razão dos riscos de inundação. Fronte é notícia. Tem início nesta terça-feira, 1º de dezembro, o período de horário estendido no comércio de Foz do Iguaçu em razão das compras de Natal e do fim do ano. Na primeira semana do último mês de 2015, as lojas do centro e da Vila Portes estarão autorizadas a abrir suas portas até às 8 da noite. Da segunda semana em diante, a autorização estende-se até às 10 da noite. Aos sábados e domingos, os lojistas que optarem pela abertura também poderão fazê-lo até mais tarde. Na véspera de Natal e no dia 31, o comércio poderá abrir somente até às 5 da tarde. Os supermercados, por sua vez, podem ficar abertos até às 6. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, haverá expediente somente nos restaurantes e estabelecimentos turísticos da Terra das Cataratas. Fronte é notícia. Pouco mais de 15 mil eleitores de Foz do Iguaçu já fizeram recadastramento obrigatório para participar das eleições municipais 2016, movimento considerado abaixo da média pela Justiça Eleitoral. O prazo para recadastramento vai até o mês de março, mas a orientação é para que o eleitor procure o Fórum Eleitoral o quanto antes para não correr o risco de enfrentar filas ou ficar de fora da eleição. O agendamento pode ser feito também através do site do Tribunal Regional Eleitoral. Os eleitores de Foz do Iguaçu devem ficar atentos ainda em relação às mudanças em algumas sessões. Moradores da zona rural do Aparecidinha, por exemplo, terão de optar entre votar na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, em Santa Terezinha de Itaipu, ou na Escola Municipal João da Costa Viana, região do Três Lagoas. Curtida da semana. E nossa curtida da semana aqui no Fronte Transamérica, que destaca iniciativas legais feitas nas redes sociais por moradores aqui de Foz do Iguaçu e região, navega até o Facebook para a página do grupo Frente de Luta pelo Transporte Público. O objetivo do grupo é compartilhar ideias e estratégias para melhorar o transporte público em Foz do Iguaçu e evitar retrocessos como o que se pretende concretizar no próximo dia 6, com o fim da integração para o passageiro que paga a tarifa em dinheiro, que ficará então impedido de trocar de ônibus no terminal, a menos que pague uma segunda passagem. Nas postagens do grupo é possível conferir que o descontentamento popular com o transporte coletivo na Terra das Cataratas não vem de hoje, é bem antigo, com manchetes de jornais que ilustram protestos realizados em 1983, quando a pressão popular fez a tarifa baixar para 120 cruzeiros. Alguém tem ideia do quanto vale isso hoje? O link para o grupo Frente de Luta pelo Transporte Público está sendo postado agora nas redes sociais aqui da Transamérica. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E daqui a pouquinho tem o 7-1 da semana aqui no Fronte Transamérica. Também vamos falar aí dos 30 anos da ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina. Um rápido intervalo aqui na programação e já voltamos. Adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp, 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277. Você na rota certa. Aguarde. Transamérica 11:25. Transamérica. Transamérica. Mais de 30 mil reais em promoções. Bingo por 3. Painel da Fortuna. E ainda torneio de caça-níqueis. Os maiores prêmios numa frequência impressionante. Tente sua sorte no Cassino Iguaçu. Em noites de magia, glamour e sofisticação. Cassino Iguaçu. Em Puerto Iguaçu, ao lado da aduana, na Argentina. No fim de semana, a Transamérica coloca adrenalina no seu rádio. O melhor da música eletrônica, o que bomba nas pistas. Adrenalina Transamérica by DJ Beto Dias. Todo sábado, 11 da noite, horário de Brasília. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia aqui nas ondas da Transamérica Foz 104.5 e também transamericafoz.com.br. Olha, tem muita gente participando aqui do sorteio de um par de convites para o Luau das Cataratas na noite de hoje lá nas Cataratas do Iguaçu. Agora aquela história, né? Você tem que torcer aí, fazer a dança da lua cheia para que tenhamos justamente o Luau, porque com essa chuva aí há o risco de cancelamento, mas fique tranquilo, tá? Você que ganhar, se não tiver o Luau hoje à noite, não tem problema. O convite vale também para a próxima sessão do Luau das Cataratas. Nomes aqui de pessoas participando da nossa promoção, do nosso sorteio. Temos aqui no Facebook participações do Jair Dutra, querendo o par de convites. Também a Creunice Lina da Silva, Ângela Sampaio, Luísa Silva, Sandra Ramos, Rosângela Souza, Andressa Ovelar, dizendo aí que quer muito ganhar. Camila Gazabini, Fátima Kush, Fabiola Santana, Anderson Tomé, várias pessoas participando e deixando seu recado aí para participar do sorteio. Lembrando os contatos para você que quer participar, atenção, e daqui a pouquinho já acontece o sorteio, praticamente já a última chance para deixar o nome. 3028-2828 é o telefone aqui da Transamérica. Você deixa seu nome e telefone na nossa recepção aí para participar deste sorteio. WhatsApp, nosso contato é o 88282828. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. Sorteio daqui a pouco aqui no Fronte Transamérica. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. E amanhã tem o programa Histórias e Memórias das 10 ao meio-dia aqui na Transamérica Foz, uma edição pra lá de especial, porque amanhã, 29 de novembro, é o quê? O 30º aniversário da ponte Tancredo Neves, inaugurada lá em 29 de novembro de 1985. 30 anos, hein, Jorge Pegoraro? Nem parece tanto, né? Exatamente, né? E como você colocou bem na matéria que você escreveu também, né? As reivindicações 30 anos atrás eram praticamente as mesmas de hoje em dia, né, Guilherme? Então, 30 anos aí na história aí passa rapidinho mesmo. E isso dói, né? Porque essa matéria que você falou é uma matéria que nós fizemos aqui em conjunto, né? Transamérica Foz e Portal H2 Foz, uma série especial sobre os 30 anos da ponte. Eu fiz um texto ali falando justamente dos acontecimentos posteriores à inauguração da ponte, pegando os jornais lá de 1985. E é impressionante, naquela época discutia-se o quê? exigência de seguros, argentinos exigindo seguro para entrar no país, cobrança de taxa migratória e expedição de carteirinha fronteiriça para facilitar a passagem dos moradores. 30 anos se passaram e nada, né? Nada aconteceu nesse sentido, né? E o que a gente comentou também, até foi parte do comentário, né, de hoje no teu programa, né? É, uma construção como essa da ponte Tancredo Neves, que é importante para a modernidade, para a evolução, né, dos municípios aqui, principalmente Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu, mas ali praticamente aquele bairro ali, o Porto Meira, né, não recebeu o atendimento público necessário, né, depois da construção dessa ponte. Porque ali existiam pessoas que trabalhavam diariamente ali, né, naquele trânsito fluvial ali para o rio, os barqueiros, né, os vendedores, todas aquelas pessoas ali que tinham a sua atividade ali diretamente em função da travessia para a Argentina. Então, o que o poder público criou de alternativa profissional para essa gente? Pois é, nós temos aqui inclusive alguns depoimentos exclusivos aí que o pessoal da H2 Foz coletou nessa parceria com a Transamérica Foz, depoimentos de pessoas que participaram da obra e que moraram também e moram até hoje ali na região do Porto Meira. Por exemplo, o construtor Antônio Blange, ele que tem 73 anos hoje em dia, ele trabalhou em várias barragens, trabalhou em várias obras e foi um dos construtores da Ponte da Fraternidade, também conhecida como Ponte Tancredo Neves. Ele conta que logo depois da instalação dos pilares submersos na margem brasileira, que foi feita por mergulhadores e técnicos que vieram especialmente do Rio de Janeiro para fazer esse trabalho, ele atuou também na ancoragem dos cabos ligando as duas margens da ponte Tancredo Neves e traz aí uma série de informações bastante interessantes sobre esse processo de construção. Vamos ouvir aí o que diz o construtor Antônio Blange, hoje com 73 anos de idade. O nível da água para cima, porque no submerso, do lado de cá, foi feito o pilar submerso. Do lado da Argentina, não. Foi feito fora do rio. Então, veio os mergulhadores do Rio de Janeiro. Inclusive, toda a chefia veio do Rio de Janeiro. O único que não era do rio era eu, que eu tocava armação de ferro e os cabos protendidos. E outra coisa, ali nós tinha hora para pegar, para largar o serviço, não tinha. Era um cronograma muito rígido de entrega da ponte, e o trabalho tinha que ser feito naquele prazo. Então, muitas vezes, nós pegávamos 7 da manhã, trabalhava o dia todo, a noite inteira, e o dia todo no outro dia. Aí vinha para casa, dormia um pouco, quando eu via o caminhão estava buzinando na frente da casa, já vinha buscar a gente de novo. Era muito apurado. Olha, graças a Deus, foi uma das obras que eu trabalhei a minha vida toda em obra. Eu me aposentei em 97 por tempo de serviço, vendo acidente em todas as obras que eu trabalhei. E na ponte ali, o senhor acredita que não teve uma martelada no dedo? Nada, nada, nada, nada. Mas coisa muito querida que foi a obra. Não teve acidente nenhum. Só tensão foi um pouco na hora de juntar as duas partes. Por causa que então você, por exemplo, põe o teodolito, que é o aparelho do topógrafo, de um lado, e ficava observando, a ponte fazia isso, até 80 centímetros ela fazia isso, ela ficava trabalhando assim. Nossa. Aí, na hora de juntar ali, que deu o trabalho, porque foi feito umas conexões, uns buracos para pôr os parafusos, aí teve que pôr caminhão de um lado e do outro, os caminhões carregados de pedra, para balancear o peso. Aí um avançava, se baixava demais, ele afastava, o outro avançava. Até quando deu certinho que passou o primeiro parafuso, aí ela não mexeu mais, daí prenderam, aí foi concretado o último lastro e tudo. Estas as palavras do consultor Antônio Blange, de 73 anos, falando sobre o trabalho de construção da ponte Tancredo Neves. E olha, falando do Porto Meira agora especificamente, centenas de famílias viviam diretamente do trabalho ali no Porto Meira, barqueiros, carregadores, vendedores, guias de turismo. E um deles, que atuou durante 20 anos como piloto de barco, inclusive carteira de trabalho assinada, era o Antônio Siqueira. Ele conta que outras 800 pessoas garantiam renda nas atividades do porto e 3 mil passageiros cruzavam a fronteira diariamente, chegando aí a picos de 10 mil nos feriados. As filas de carro alongavam-se pelas ruas das cercanias, ali nas imediações do final da General Meira. Ele conversou com o Paulo Bogler, do H2 Foz, ele revela que a ponte Tancredo Neves inicialmente ficaria ali próximo do Porto Meira, mas mudou-se o local da obra. movimento ali no Porto Meira, a média por dia era 2 mil pessoas, 3 mil pessoas a diária, o dia, né? Aí quando era feriado, essas coisas, feriado prolongado aí, em torno de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas nos feriados. Porque não tinha onde a outra, para cruzar para a Argentina, era a travessia era ali mesmo, porque não tinha ponte, né? E o que o pessoal comprava do outro lado, por exemplo? De tudo. Comprava tanto alimentício, roupa, né? Roupa, principalmente roupa de frio, eles vinham buscar aqui, né? Na Argentina, né? A lã? Blusa de lã, blusa de couro? Blusa de lã, o cachimiro que eles falavam lá, né? Casaco de couro, né? Abria o porto 8 horas da noite, né? 8 horas da manhã, né? Aí fechava 6 horas, 7 horas, né? Até enquanto tinha movimento, cruzava o pessoal, né? Depois terminava o movimento. Tinha um horário fixo, né? Que era das 8 às 6 da tarde, né? Cada 5 minutos. Cada 5 minutos estava saindo uma embarcação. Descansava. Né? Porque eram, pelo mínimo, era 14 embarcações, né? 14? É. Porque tinha do lado do Brasil e o lado da Argentina, né? Dos dois lados, né? E mais a balsa de travessia, né? Tinha a balsa brasileira e a balsa argentina. E como o senhor ficou sabendo da notícia da construção da obra? Aí foi um choque para nós, né? Porque nós sabíamos que se saísse a ponte, esse fluxo de gente aqui acabaria, né? E como acabou mesmo, e no nosso bairro mesmo. Porque principalmente o pessoal, tinha muita gente que sobrevivia aí do Porto Meira, né? Das famílias, né? Se mantinham dali, né? A maioria foi para o Paraguai, né? Trabalhar de laranja na época, era forte o movimento naquela época. E saíram tudo. Cada um foi saindo para um lado. Essas as palavras, portanto, do barqueiro Antônio Siqueira, que trabalhou ali fazendo a travessia de balsa no Porto Meira. E olha, isso é só um adiantamento aí de boa parte do conteúdo que vai rolar amanhã no programa Histórias e Memórias, porque esse horário das 10 ao meio-dia no domingo será ocupado justamente para contar histórias relacionadas à Ponte Tancredo Neves, 30 anos. Exatamente, Guilherme. Então, uma matéria especial, né, para o programa Fronte, que você está levando ao ar hoje, e amanhã também no Histórias e Memórias com Rita Araújo, Jorge Pegoraro, Márcio Barreto. Nós vamos estar entrevistando aqui o Sérgio Machado Lobato, né, que foi presidente da comissão pró-implantação da ponte Tancredo Neves. Vamos estar entrevistando o Veraldo Barbiero, que fazia ali toda aquela travessia ali da balsa, né, de veículos ali do Brasil para a Argentina. E vamos ter também aqui, marcando presença no Histórias e Memórias, esse casal conhecido aqui da cidade, administradores ali do restaurante Búfalo Branco, Marcos Antônio Beato e a Rosalene Tosi Beato, que vão estar com a gente também no Histórias e Memórias. Então, Histórias e Memórias, sempre um programa cheio de atrações, cheio de entrevistas importantes e focando, então, nesse tema especial dos 30 anos da Ponte Tancredo Neves, a Ponte da Fraternidade, Guilherme. Eu só tenho uma palavra para dizer. Imperdível. Imperdível o programa amanhã, não deixe de conferir aqui nas ondas da Transamérica Foz. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Um abraço para você e para os ouvintes da Transamérica. Supercopa Transamérica chegando já em fase de semifinal. Momentos decisivos, Guilherme. Durante a semana aconteceram os jogos que definiram os semifinalistas da Supercopa Transamérica de Futsal. A equipe de São Miguel do Iguaçu, a campeã do ano passado, a Metalúrgica Raimundi, venceu o Flamengo Esporte Clube pelo placar de 2-1 e garantiu a vaga. Outro time classificado é a Cootra Foz, que venceu a TR1 por 7-4. Esses dois jogos aconteceram na última terça-feira. Na quinta-feira, mais dois classificados, Matelândia e Padaria do Chiru, se enfrentaram. Matelândia jogava pelo empate, mas a Padaria do Chiru acabou vencendo por 4-3. E com a vitória, a Padaria do Chiru também conquistou sua classificação. E a equipe da Rodorriva Araceba, ao vencer a Sapé Calçados Caia por 2-1, também confirmou sua presença nas semifinais. Teremos na próxima terça-feira as duas partidas que apontarão os finalistas da Supercopa Transamérica. Na primeira partida, às 19h30, com transmissão da equipe esportiva da Transamérica, vamos acompanhar Cootra Foz e Padaria do Xiru. Na sequência, o segundo jogo, Rodorriva Araceba contra a Metalúrgica Raimundi de São Miguel do Iguaçu. Os vencedores, Guilherme, vão fazer a grande final da Supercopa no dia 4 de dezembro. Na próxima sexta-feira, jogo único no Ginásio de Esportes Costa Cavalcante. Falando ainda de futsal, a Série Ouro do Campeonato Paranaense chegando à sua final também. Exatamente, Guilherme. Hoje teremos às 7 horas da noite em Guarapuava o primeiro jogo decisivo do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro entre Guarapuava e Umuarama. Primeiro jogo no Joaquim Prestes, em Guarapuava. A segunda partida no outro final de semana em Umuarama. E havendo a necessidade do terceiro jogo, o terceiro jogo também vai acontecer na cidade de Umuarama, no ginásio Amário Vieira da Costa. É só recordando que o Foz Cataratas, o nosso representante, perdeu a classificação justamente nos confrontos diante do Guarapuava. É um time muito forte, um elenco de muita qualidade técnica, só que do outro lado, Guilherme, também o Umuarama tem uma equipe de muita qualidade, um time extremamente jovem, e os dois times, tanto o Guarapuava quanto o Umuarama, buscam o terceiro título estadual. O Umuarama foi campeão em 2007 e 2008, e o Guarapuava em 2010 e também em 2014, ou seja, no ano passado. Quem vencer será o novo tricampeão paranaense da Série Ouro. E você falou do Foz Cataratas, inclusive Foz Cataratas que está disputando aí os Jogos Abertos do Paraná, representando Foz do Iguaçu. Os detalhes sobre essa participação do Foz Cataratas, todos eles na segunda-feira no Papo de Craque, a partir das 18h. Estaremos aqui, Guilherme, fazendo um balanço da participação de Foz do Iguaçu no Papo de Craque, segunda-feira, 18h, não só do futsal, a modalidade de futsal, mas todas as modalidades em que Foz do Iguaçu foi representada lá em Francisco Beltrão, onde aconteceu a fase final dos Jogos Abertos do Paraná. Sidney Busanello, muito obrigado pela participação e bom fim de semana. Ótimo fim de semana para você também, para os nossos ouvintes, e até mais, Guilherme. Slashed and torn. Why? La, la, la, la. Transamérica. Aquarela do 7-1. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Júlio César goleiro, vou cantar-te nos meus versos. Ó Brasil, samba que dá, com o Bernard que faz gingar. Ó Brasil, Luiz Gustavo, Davi Luiz, Dante. Ah, joga pra frente sem marcá-los, tira um volante e vai pra frente, bota a Alemanha no quadrado. Deixa o Klose marcar e ser o goleador. Miller, Khedira, surra, continua. Ao Felipão, o nosso amor. Brasil, já deu a palhaçada, né? Chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7-7-7-7-7. 7-1 da semana. 7-1 da semana, aquele massacre, aquela goleada da Alemanha, aquela lama da mineradora que invade os rios do nosso dia a dia. Notícias que não deveriam ter acontecido, né? Notícias que são como gols da Alemanha no lombo nosso. E vamos então, né, começar a goleada de hoje. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou! Miller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. Situação raríssima na história do Brasil. O senador Delcídio Amaral, de Mato Grosso do Sul, foi preso nesta semana pela Polícia Federal sob suspeita de estar atrapalhando os trabalhos de investigação da Operação Lava Jato. Além de Delcídio, foram presos o banqueiro André Esteves e o chefe de gabinete do senador, Diogo Ferreira. Numa gravação, Delcídio oferece uma rota via Paraguai para que Nestor Cerveró fugisse do país antes de virar delator. Mesmo em prisão preventiva, o senador continuará recebendo salário de R$ 33.700 por mês. O Brasil é uma mãe, né? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Camisa número 11, Marcos II. No dia da consciência negra, banana para entregadores negros. Essa foi a bizarra história que explodiu nesta semana na imprensa de todo o país, envolvendo Ascendino Correia Leal, gerente do restaurante Garota da Tijuca, no Rio de Janeiro, preso sob acusação de injúria racial. Nas redes sociais, moradores do Rio organizaram protestos e uma campanha de boicote ao estabelecimento, cujos donos emitiram nota dizendo que não concordam com a atitude do agora ex-gerente. Ascendino pagou fiança no valor de R$ 800 e responderá ao processo em liberdade. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E lembra daquela história de que a relicitação de hidrelétricas antigas para a modernização faria com que mais energia fosse gerada e o custo da eletricidade, por se tratar de um investimento menor, ficaria mais barato para o consumidor? Pois é, virou apenas um conto da carochinha. Através de medida provisória, o governo federal decidiu que o novo leilão de 29 usinas tenha uma bonificação de outorga, valor que as novas concessionárias devem pagar pela exploração das centrais, um valor bastante alto, por sinal. E a tendência, sabe qual é? Que o valor da energia fique mais caro e quem vai pagar por isso? Claro, eu, você, todo mundo. 4. Procurou, atirou, entrou. Gol! 1 a atrás do outro. É o quarto gol, uma chinelada. Medalha de bronze para a gestão Beto Richa. O Ministério Público do Paraná anunciou nesta semana que o escândalo de sonegação de impostos da Operação Publicano, descoberto na Delegacia da Receita Estadual em Londrina, já é o terceiro maior da história do Paraná, com pelo menos 725 milhões de reais sonegados. O valor pode ser ainda maior, tendo em vista que as investigações continuam. Maiores que esse, só o escândalo de sonegação do Banestado na década de 90 e um caso de corrupção detectado na cidade de Maringá. 5. De novo fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E por falar no governador do estado, poxa vida, situação complicada, hein? O Beto Richa deu declarações nesta semana em Londrina, taxando de hipocrisia as críticas que recebeu por ter passado um fim de semana em Paris, justificado como escala técnica em sua viagem oficial até a China com dinheiro do contribuinte. Richa irritou-se com o que afirma ser perseguição dos adversários para desconstruir sua imagem pública e disse que não precisa do dinheiro do estado para custear suas despesas. O caso está sob responsabilidade da terceira vara da Fazenda Pública em Curitiba. 6. Montou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E o GAECO ouviu nesta semana o delegado Rubens Recalcati, 7 investigadores da Polícia Civil e também Mauro Sidney do Rosário, no caso em que eles são suspeitos de uma execução no município de Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba. Mas dizer que o GAECO ouviu é só uma maneira de falar, tá? Porque não ouviu, eles não falaram nada alegando falhas no processo e que o caso é uma perseguição contra a imagem da Polícia Civil. Pelos mesmos motivos, os suspeitos também se recusaram a participar de uma reconstituição com base na versão que eles próprios deram anteriormente. Caso esquisito, né? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. Feriado e feriado pra quê? Trabalhador já tem muita mordomia no fim de ano, né? Pra que mais feriado? A quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho decidiu nesta semana que o dia 19 de dezembro, a Emancipação Política do Paraná, não é feriado, com o comércio estando liberado para abrir as portas justamente ali num dos períodos de maiores vendas ao longo do ano. Nas repartições públicas pode ser decretado ponto facultativo. Ah, mas quer saber mesmo? Eu nem queria esse feriado agora em 2015, vai cair num sábado, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil. Ufa! 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro. E essa foi uma semana complicada para a obtenção de notícias positivas que se parecem aí com gols do Brasil, mas vamos lá. Virley Primo Júnior se formou em medicina na Universidade Estadual de Maringá. E quem é o Virley Primo Júnior? Meu primo? O filho do seu Virley? Não, por incrível que pareça, Virley Primo Júnior é o primeiro indígena a se formar em medicina na UEM, tendo enfrentado até chegar ali uma série de dificuldades. Ele pertence ao grupo Guarani Nhandeva e vive na terra indígena Laranjinha, no município de Santa Amélia. E agora formado, ele disse que pretende não apenas trabalhar em prol da saúde indígena, olha só, né, 2015, o primeiro indígena se formando em medicina na UEM. Ele disse aí que pretende também combater o preconceito que ele próprio sofreu durante o período de graduação. É bom no samba. Outra notícia bacana, sim, temos onça pintada na região das Cataratas, no Parque Nacional do Iguaçu. O último flagrante do passeio de um felino nas imediações da BR-469 foi na noite de quarta-feira, por volta das 10 horas, com policiais ambientais acompanhando de longe a esticada de patas da onça, que durou aí cerca de 20 minutos. Na noite de hoje, se o tempo não atrapalhar, tem luau das Cataratas e pode ficar tranquilo, tá? Com a movimentação e o barulho gerado pelo ser humano, é extremamente improvável que a onça se aproxime das áreas de visita. Sai. E já estamos nos instantes finais do programa de hoje. Olha, você que está aguardando aí o resultado do sorteio, vamos lá. Muitas participações, dificílimo coletar todos os nomes aqui. Tivemos participações no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, gente ligando aqui também na Transamérica Foz. E olha, depois de muito trabalho, chegamos aí ao nome da vencedora. Mais uma vez, uma vencedora aqui na Transamérica Foz. Ela participou através do WhatsApp. Nome: Natasha Cristina. Final de telefone 9551. Natasha Cristina, final de telefone 9551. Par de convites para você levar quem quiser hoje no Luau das Cataratas. Oferecimento Cataratas S.A. e restaurante Porto Canoas. Chegamos ao final do programa de hoje. Participaram comigo Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Alessandro Cunhasque, Luciana Lauzini, Sidney Busanello, Anderson Pantufo Antero, Rita Araújo e Antônio Carlos Oliveira, completando aí a nossa equipe Transamérica Foz. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 da manhã e não perca amanhã, hein? Nesse mesmo horário das 10 ao meio-dia, edição especial do programa Histórias e Memórias para celebrar os 30 anos da Ponte Tancredo Neves. Eu volto no próximo sábado. Bom fim de semana para você, Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.